Salvador 1202 Salvador 1208 Salvador 1208 Salvador Salvador para Patelão de Tango Salvador 790 atento ao rolagem do Brasil e mantém cabeceira na zero. Ajuda a terça-feira 1020 Tango Romeu, Tango Golf, posso achar que a transformação aí é 5475. Funcionado 5475, Romeu Tango. Tango Golf, contato contato. Mantenha assim condições visuais, com a do excesso, inicialmente até 2510, que é a número 22. É, inicialmente até 2500, acionado TNH 1022, Romeu Tango. Torne 356, acendo identificação do SAT, acendo o volante 1, na sala de gol 050. Deixa eu contar em Salvador, 0280. 3080. Afirmativo. Salvador. 3678, boa tarde. ILS 10 da visual. Plano 3678, existe no 022, autorizado pouso, fiscal 0, letra 90 graus e não passa mais. Leve pouso na pista 10, tá 3378. Voo 790, decolado 06, não consegue salvar o voo 120, vítima 8. 208, 790. W54, autoriza o Roberto Angus? Autorizado, direto destino, ainda mantendo a subida até 2.500 pés. Direto destino, subindo até 2.500 pés, Roberto Angus. 147.5, chame Recife, frequência 1, 2, 8, decimal 3, 5, retorno 1, 2, 5, decimal 1. Gol 1790, chame em Recife, frequência 1, 2, 6, decimal 8, 5, contorno 2, 5, decimal 4, 5. 356, tem serviço operado, desse para 2010, que legal na 022, e ele é sensível utilizado em forma estabilizada. Pode ser utilizado. A patrulha é o meu golfe, traço serviço operado, utilizado em forma estabilizada em 085, quando possível ser estimado para pouso. Passa exemplo 085, quando possível passa estimado, o Anderson Golf. Romeu Salvador Golf, copiado pouso na 620. Hotel Romeu Golf, prossiga. Romeu Golf, ele virou o ator sobre voo, a voltança em Marte é uma prova, é o Hotel Golf. Sete, faça o cruzamento entre Duna e Sindra, para interferir com a aproximação da piscina 0, reporte o cruzamento com EMA. Chamele 356, informa o helicóptero posição de 1h02, rumo norte, mantendo 710, não interfere nessa aproximação. Controle Salvador, bom dia, 3191, decola. Aviona, contato radar do colagem, submantendo V340 via Sedução Zono. Sedução Zono 340, poderia voar lenda, o Sedução 319 ou não? Sedução 319, a exclusão 2010, a exclusão 31. Voar lenda para 2000, Sedução 319 ou não? Tá, o objeto visual para o local de pouso? Ah, não, não. Então, para essa informação, tem o 318, aproximado para a pista 0. Chame agora a segunda frequência 198, pessoal, 95. 4463, ali mantém. 4060. Fazer 4463, ali mantém 0. 213, pois a decolagem, 50, vento, 230 graus, 1-0, vai. Livre decolagem, chamei 62. Santiago, 905, mantenha 5 anos São José, ainda sem contato radar, para que transponda para 5501. Nossa, quando possível, ser chamado para pouso. Informe Serra mais Índia, com 5 segundos de apoio, Porto Seguro, seu estimado para a pouso. Copiado, 1935. Frequência livre para o estilo Romeu Oz. Chama 6203, chame Recife, frequência 1, 2, 3, 5, 1, 2, 5, 1. Primário 28, 3, 5, 1, 2, 5, 1. São 3804, sem identificação, desça via chegada do médio para nível de voo 060. 060, posso voar Dunas? A número 2 na aproximação, são 3804, inicialmente voo 4. Que sabe da presença, 3204? Chama Recife, frequência 1,2,6, decimal 5, até 1,2,5, decimal 4, 5. 2,8,5,2,4,5. Assista, 5,0,3,4,3. Assista, 3,4,3,6, decimal 2,6, que é 0,0,2,1, e essa é a tira autorizada, informa estabilizada. 2,000... Conde 21, autorizado ele, essa informação 3, 4, 3. Pode passar abaixo de 5 mil? Que ótimo, falei pra instrução. Entendido que o papai uniforme será mais quente, eu estou retornando para a cheira de Satan. Afirma, senhora. Poderia confirmar o motivo do retorno? Pode ser meteorológico, senhora. Que motivo? A ideal seria 015 para a cheira de Santana. E agora entre em contato com a rádio em 131 decimal 3, com a altitude que eu mantenho em redor. Controle, tá nele. 1343000, se enche na tua frequência 198 decimal 95. 295. Já mais 15 ocupou a frequência diferente? Negativo, cara. Na Índia, a ideal seria a direita, na proa 025. 025 para o Samaite Índia. Afirma, vou chamar agora a rádio 131 decimal 3. Delta 3304, vista para 3.100, sem restrições, Canegal 91. 3.000, com 1.021, Fortran 3804, pode voadora? Fortran 3804, Canegal 31. Zona 3.000. Confirma o magnésio para o Serra Guilha, o Serra 020, fala. Serra Martins, pelo radar, fala 274. É, 274 para Feira de Santana. Afirma, você não sabe. Negativo, aí do alto a Feira de Santana agora é a 030. O senhor está na 274 agora. 030 para o Serra Martins. Ainda confirma as duas que cruza. Teste já consegue aprovar 3 centenas? Zero. Voo 2167, Lima tem cabeceira na zero. A Lima tem um zero, voo 2067. A proa aqui está mantendo, seria o ideal para ser descartado, essa proa. Sente. Está autorizado, ele é, sobre o 3204? São 3804, desce para 2100, e ele é que está autorizado e está estabilizado. 2000, reportarei. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. 2067, decola dos quatro meia, chão contra de Salvador, 120, decimal 80. Chamando 308, trabalho. Controle gol 3067. Gol 2067, contato radar com a Ágil, se mantendo do 360, que você está em Salvador. Ao 3, reservando a ação. Só tem essa da Guarda de Coordenação, o 2067. Estabilizou o 3804. 3804, chama tudo frequência 1, 9, 9, 5. 8, 9, 5, matrícula. Alô, para o controle. Autorizada por Edmótiva, chame em Recife na frequência onde existe decimal 35, alterando em 5 decimal 1. 5543 Três Salvador, muito boa tarde, azul 2771, informação Romeu. Azul 2771, contato radar, 3 milhas norte da posição coral, leitura da posição do norte para representar a chegada da Boa Média de Ouro, reporte com a linha de áudio descida. Vamos para a posição Boa Média. A chegada é Boa Média de ONU, a porta da abertura do 2771. Direto de Rio Ativo 1, quando possível, consciência estimada para pouso em Sierra Índia ou Meu Índia. Estimado para pouso ao 330. Copiado no 630, pouso. Alameda Azul 2771. Azul 2771, desça para nível de voo 050. Desça para nível de voo 050, Azul 2771. Isso, desvia direita pro 030. 15 milhas. Sendo desvio, informa o término a 2771. Informa a Fernando desvio 2771. Eu mantém o nível de voo 145, Juliette. Controle ciente.